forte com presente, me fiz forte, eficiente. Blindei a mente consciente, quanto o bote da serpente. Nadando contra a corrente em busca do que eu clamo. Sonhando até acordado pra não perder o foco dos planos. Ignorando alguns palpites, sofrendo acusações. Pedindo a Deus que essas blasfêmias me sirva de inspirações. Que a caneta na minha mão resulte em mentes informadas. Pra no final de cada rap ver que valeu minhas palavras. E que a sabedoria nos meus versos seja fixa. Pra cada beat que eu cantar, transformar uma pá de vida. Que minha honra seja mantida em cada bumbo, em cada clap. Quando mencionar meu grupo, vai ser tipo mencionar o rap. Cada linha que eu escrevo, deixa um pedaço de mim. Assim me sinto imortal como Sabota e Dinadi. Vamos unir, fazer virar, correr atrás, nos destacar. RAP não é panela, prazer ruela fechar. Por falta de transparência, muito som perde a essência. Que não me falte inteligência em meu discurso de veemência. Muitos querem a vitória, se emocionar com a glória, mas não dão um passo à frente pra trilhar sua trajetória. Tá na hora de acordar, fazer seu sonho ser real. Mostrar pra vida que as feridas do bem sempre vence o mal. Quando me pego em confronto com a minha alma, eu peço calma. Pois sei que ainda com a minha vida, muitos baterão as palmas. O rap é vida. Acendo uma vela, faço uma oração. Tô pronto pra guerra, que vem a inspiração. O rap é vida. Por aqui criticam tudo, mas ninguém corre por nós. Não vão me fazer parar, muito menos calar minha voz. Cada linha, cada verso, cada letra no papel. Descrevo o inferno e me faz me sentir no céu. Tentei falar pra todos, mas eu entendi no final que a melhor maneira é juntar minha voz e instrumental. Talvez assim pudessem me escutar melhor. Então eu fiz do rap o motivo do meu suor. Sei que muitos nem botam fé e é incentivo pro talento. Eu boto fé e misturo com sentimento. Sei que é clichê, mas é fácil de entender. Quando cê sente que o rap vive dentro de você. Já me perguntei se é isso mesmo que eu quero. Já perguntei a Deus se esse é o caminho certo. No mesmo dia um irmão veio me falar que meu som foi a motivação pra ele continuar na luta do seu sonho. E que não era pra eu parar. Sinceramente, o que eu senti não há palavras pra expressar. Sou defensor dos sonhos, eu sempre disse é verdade. Não existe o impossível, existe força de vontade. Já ouvi coisas que quase fizeram eu desistir, mas seria como se não houvesse razão pra tá aqui. Como se tirasse um pedaço de mim. E na moral, quero continuar inteiro e seguir firme até o final. Antes de pensar em desistir, mantenha sua fé. E pense bem, a cabeça não é só pra usar o boné. O rap é vida. Acendo uma vela, faço uma oração. Tô pronto pra guerra, que vem a inspiração. O rap.